O Deus que está em Cristo, reconciliando o mundo. O Deus que é santo e justo, transbordando sua glória e poder. Justificados em Deus, transformados em sua família. Hoje temos paz com Ele. Sua cruz nos deu a vitória. Oh. Emmanuel, Deus conosco.